cordilheira dos Andes. Os muros brancos de Granada, nas ruas de Lisboa, a gente em Calcutá, aqui em Havana, os camelos da Tunísia, o brilho dos teus olhos, a gente era tão forte. Seu vestido de orpundi, aqui é a bodeguita. Nada nos detinha, a gente Machu Picchu, o cemitério São João Batista. Céu negro, a tempestade, essa foto tá desfocada.